Eurípedes disse: um cobarde vira às costas, mas a escolha do homem bravo é o perigo. O que os gregos antigos aprenderam, enquanto primeiro povo verdadeiramente intelectual e filosófico, é que há mais perigo para as esperanças, o ardor e o orgulho de um homem em aventurar-se em batalhas de ideias do que em assassinar um homem de quem se discorda. E, por conseguinte, fazê-lo requer proporcionalmente mais coragem. Thank you. A vida normal evoca uma coragem mais extraordinária do que o combate ou a aventura, porque tanto as hipóteses como as inevitabilidades da vida, sofrimento, doença, decepção, dor, luta, pobreza, perda, terror, desgosto, todas elas características comuns à condição humana e todas elas conhecidas por centenas de milhares de pessoas, todos os dias, exigem tipos de resistência e bravura que fazem a escalada do Everest parecer uma alternativa mais fácil. Thank you. Thank you. Além disso, a coragem só pode ser sentida pelos que temem. Se um homem não sente qualquer receio ao saltar sobre a trincheira do inimigo ou ao arremessar-se para o meio de uma placagem de rugby, não é corajoso. É por a maioria das pessoas não reconhecer este facto simples que a verdadeira porção de heroísmo no mundo permanece por reconhecer e, por conseguinte, por recompensar. Thank you. Thank you. Embora a vida corrente exija coragem, por vezes em quantidades excepcionais, há ainda outro tipo de coragem requerida na tarefa de ser humano. A coragem de ir ao encontro do novo e de aceitar o diferente nos acasos da experiência. Rilke deu expressão luminosa a esta ideia nas suas cartas a um jovem poeta, ao dizer que precisamos de coragem para o mais estranho, o mais singular e o mais inexplicável que possamos encontrar. Thank you. Rilke referia-se à coragem para aceitar o amor quando ele se nos oferece, para enfrentar a morte quando ela chega, para carregar os fardos que a vida nos impõe em troca dos seus dons e, acima de tudo, à coragem para criar algo que marque as nossas próprias reações individuais ao mundo, por muito modesto que seja. Pois mesmo quando a coragem para fazer isto é discreta e privada, pode fazer uma grande diferença no conteúdo ou na qualidade das nossas vidas. Ouvimos The Incredible Jimmy Smith no disco Back at the Chicken Shack, de 1960. Leituras do livro de A.C. Grayling, O Significado das Coisas, Gradiva, 2002. Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.